Contos breves. A BBC apresenta Obra Demoníaca, de William Croft Dickinson, tradução de Madalena Nicol, lido por William Tate. Desde que Maitland Allan, nosso primeiro bibliotecário, voltou a trabalhar depois de um longo colapso nervoso, ele dificilmente deixava alguém tocar nos livros raros sob seus cuidados. Por isso, fiquei surpreso quando, ao pedir-lhe licença para consultar um antigo livro italiano, ele me respondeu: "Venha comigo. Quero mostrar-lhe toda a coleção." Seria isso apenas boa vontade momentânea ou teria o velhinho alguma razão especial? Conduzindo-me à sala dos livros raros, fez-me entrar. "Ali estão", disse, apontando para todo uma estante. "A coleção inteira." "Uma coleção aterrorizante. O livro que procura, apesar de estar no meio, é totalmente diferente. Dos outros eu tenho horror." A sua voz subiu nervosamente de tom. Dirigi-me à estante, mas reparei que ela não me seguiu. Tendo encontrado o volume que procurava, passei os olhos pelos outros. Todos eles datavam dos fins do século XV e princípios do século XVI. Uma coleção sem preço. E todos versavam sobre o mesmo tema. "Mas", exclamei, voltando-me para ele, "são todos sobre magia negra e necromancia. Quem teria colecionado esta obra demoníaca?" "Um jovem desgraçado cuja história você conhece tão bem quanto eu", respondeu ela lentamente. "John, o terceiro conde de Gowrie. Você deve estar lembrado que, depois de estudar aqui, foi terminar os estudos em Pádua. E dizem que lá se meteu em magia negra. E esta era a sua biblioteca, ou melhor, parte dela. Teria sido bom se tivesse desaparecido." E novamente aquele nervoso na voz. "Bem", disse eu em tom de brincadeira, "se ele se meteu em magia negra, deve ter descoberto que é tudo conto da carochinha." Alan voltou-se repentinamente para mim com um olhar estranho. "Conto da carochinha!" exclamou. "Prezasse aos céus, você tivesse razão. Está vendo aquele cofre ali? Lá dentro está mais um dos livros de Gowrie. Ninguém sabe disso a não ser eu e agora você. Ouça, suplico que me ouça. Aquele livro no cofre funciona. Eu deveria pegá-lo e atirá-lo ao fundo do mar, mas não me sinto capaz. Tenho medo. É um livro pequeno, mas diabólico. Ele mata por estrangulamento qualquer pessoa que o abrir." Olhei surpreendido para ele. "Não entendo o que você quer dizer", retruquei. "E eu também não entendo", respondeu ele. "Tudo o que sei é que os dois homens que abriram aquele livro morreram estrangulados. A coleção nos foi doada no fim da guerra pela Sociedade Local de Antiguidades, que a descobriu quando a mansão dos Gowrie foi demolida em 1805. Os livros foram encontrados num armário embutido na parede que tinha sido selado há muito tempo. Aparentemente, lá tinham estado por mais de século e meio. Talvez Gowrie, assustado, tivesse ele próprio colocado aquele livro, mais os outros todos, fora do alcance das pessoas, como eu fiz com o do cofre. Talvez ele também tivesse medo de fazer o que eu deveria fazer. Pois quem quer que abra aquele livro, morre. Primeiro foi Fraser, que foi professor de química aqui antes do seu tempo. Desde que a coleção chegou, ele vinha a esta sala todos os dias com um caderno de notas. 'Estou trabalhando nestas fórmulas antigas,' dizia-me ele. 'Algumas são interessantíssimas.' Mas um dia ele leu demais. Eu tinha estado trabalhando numa outra sessão naquela tarde e só voltei quase na hora de fechar. Fraser não me recebeu com seu sorriso costumeiro. Olhou fixo para mim o rosto pálido e sério. 'Deus meu, Alan,' disse ele. 'Este livro é obra do demônio. Precisa ser queimado, queimado, queimado.' Empurrou a cadeira e só então pareceu controlar-se. 'Vou colocá-lo aqui nesta estante vazia. Tranque-a a chave. E nunca deixe ninguém, entendeu? Ninguém abrir.' Caminhou até aquela estante fechada, colocou dentro o livro e esperou que eu a trancasse com uma das chaves que carrego. Tive a impressão que seus passos, quando saiu, não estavam seguros. Lembro-me tão bem, pois naquela mesma noite foi encontrado morto em seu quarto ao lado do laboratório. Ele usava um avental do qual se orgulhava muito, uma espécie de bata antiga amarrada com um cordão à volta do pescoço. Quando foi encontrado, descobriram que o cordão estava amarrado tão forte que o tinha sufocado. Todos os estudantes afirmavam que ninguém mais entrara no quarto. Sua morte foi um mistério, até que 15 dias mais tarde eu descobri a verdade. Não me pergunte como, mas tive a certeza de que Fraser tinha sido morto por obra daquele livro. Ainda que apavorado, tive coragem para fazer uma coisa. Sem deixar ninguém no escritório perceber, tirei do catálogo todas as referências ao livro. Ninguém mais o leu. Ninguém saberia que ele existia. Se tivesse tido coragem, o teria queimado, como Fraser me recomendou. Mas o pavor de tocar no livro me impediu. E foi assim que o jovem Ingalls veio a morrer. Infelizmente, eu caí de cama com gripe e durante os dias em que estive ausente, Ingalls foi encarregado de conferir parte do catálogo. Você pode calcular o meu pavor quando, no dia em que voltei, o encontrei aqui com o livro aberto entre as mãos e lendo. Assim que me viu, exclamou satisfeito, encontrei o incunábulo que não está catalogado. Corri para ele e tirei o livro de suas mãos. Voltei a colocá-lo na estante e tranquei a porta enquanto ele me olhava surpreso. Dei-lhe uma explicação qualquer que ele naturalmente não acreditou e saiu da sala. Sentei-me ali trêmulo e me sentindo mal. Pobre coitado. Não poderia escapar. Quando iam fechar a biblioteca naquela noite, o porteiro descobriu que o elevador não estava funcionando. Imaginou naturalmente que alguém tivesse deixado uma das portas aberta e foi verificar. Encontrou a porta e também encontrou Ingalls, preso na porta pelo pescoço. Como se tivesse entrado no elevador e, quando a porta de correr se fechava, tivesse posto a cabeça fora para ver alguma coisa. Você sabe que a pressão daquelas portas de correr é tão fraca que a gente consegue segurá-las com um dedo. Entretanto, Ingalls estava morto, estrangulado pela pressão de uma simples porta de elevador. Talvez você agora compreenda por que sofri um colapso nervoso. Estive fora de licença mais de um ano e só voltei há um mês. Você com certeza pensa que estou louco, ou então sofrendo de alucinações. Mas fui eu a única pessoa a saber que Ingalls abriu o livro. Só eu sabia que ele estava condenado a morrer, assim como Fraser morreu. Deus me perdoe, eu devia ter destruído o livro, mas não consegui fazê-lo. Só hoje senti-me com forças para tirá-lo da estante e colocá-lo no cofre. Ali está sozinho, mas ainda assim estou com medo. Na manhã seguinte, Wallace, um dos nossos conferencistas e vizinho de Alan, bateu à porta do meu quarto e entrou silenciosamente. Vim avisar que Maitland Allen morreu ontem à noite, disse ele. Morreu? Repeti involuntariamente. É, e a coisa toda é estranhíssima. Depois do jantar, a empregada dele diz que o ouviu andar pelo quarto, falando alto e dizendo: preciso fazer, preciso fazer. Depois ela percebeu que ele saiu para o hall. Espiando pela fresta da porta, o viu apanhar um boné, um cachecol e, envergando sobretudo, sair da casa quase correndo. Nessa altura, já assustada, veio bater à nossa porta. Minha mulher achou que a coitada estava tão nervosa que eu decidi oferecer-me para ficar com ela à espera da volta de ela. E ele só voltou lá pelas 2 da madrugada e, quando fechava a porta da entrada, ouvimos um gemido estrangulado. Corremos para o hall e lá estava ele, meio pendurado à porta e meio caído sobre o tapete. Uma ponta do cachecol tinha ficado presa à porta enquanto a fechava. E, talvez, tentando soltá-la, o cachecol apertara-lhe o pescoço. Abrimos a porta imediatamente, mas quando quisemos pô-lo de pé, verificamos com horror que ele estava morto. Vim aqui avisar você, mas eu já nem ouvia mais. Fraser, Ingalls e agora ela. Não podia ser mera coincidência. Mas também, como acreditar na história de ela? Quando houve o inquérito exigido pelo procurador fiscal a respeito da morte, um pescador declarou que ela não tinha acordado à meia-noite e pedido que o levasse até uma milha dentro do mar. A princípio, o pescador se recusara, pois Ellen parecia meio gira, explicara o homem. Mas quando o bibliotecário lhe oferecera 5 libras, ele acedera. Tinha, pois, levado ela no seu barco fora da barra. E ao atingirem mais de uma milha de distância da costa, como lhe tinha sido pedido, Ellen tirara de repente do bolso do sobretudo um livrinho e o atirara com força dentro d'água. Aí então, disse o pescador, ele se agachou no barco como se temesse que alguém o atacasse. E assim ficou até que aportaram. Daí então, pulou fora e meteu as pernas no mundo como se o demo tivesse atrás dele. Os médicos estranharam muito, mas foram unânimes no veredito. Apesar da maciez e elasticidade natural do tecido do cachecol, havia à volta do pescoço de Ellen uma marca funda. Mas estavam convictos que Ellen morrera de choque. Diziam que o velho coração estava fraco e qualquer choque era capaz de matá-lo. Um choque. Eu sabia muito bem o que teria passado pela cabeça do pobre coitado quando sentiu de repente o cachecol apertar à volta do pescoço. Tudo isso escrevi na semana passada, quando ainda conseguia encarar esses fatos objetiva e friamente. Mas hoje, tudo mudou. Hoje o terror de Ellen se apossou de mim. Hoje, quando terminamos a reunião do comitê bibliotecário, o nosso chefe mencionou que, fazendo uma vistoria na sala dos livros raros, tinha encontrado, dentro do cofre, um livro da coleção Gaudi, mas que, para espanto seu, não estava mencionado no catálogo. Consegui voltar ao meu quarto, apesar de me sentir atordoado e sem saber o que fazer. Será que Ellen estava tão descontrolado naquela noite fatal que se enganou de livro? Mas como? Só havia um dentro do cofre. E, no entanto, como pode um livro voltar do fundo do mar? O nosso chefe já manuseou e abriu o livro. Ouviram Obra Demoníaca, conto breve de William Croft Dickinson.